tudo sem segredo. Menino sem camisa, sem aula, sem medo, sem sonho, sem lazer, sem diversão, sem oportunidade, sem alfabetização, sem sombra de dúvidas, sem profissionais valorizados em escolas públicas, sem incentivo, sem motivação, sem evolução, mas sem preocupação, sem condições, sem lucros, tiros são dados, sem motivo, sem escrúpulos, sem sentimento, sem pingo de compaixão, sem respeito, sem consideração, sem nada mesmo, sem amor, sem maquiagem, sem apoio, sem ajuda, sem massagem, sem dó, sem memória, sem chance, sem melhor nem pior, sem vitória e nem revanche, sem divisão, sem organização, sem união, sem chance, sem razão, é sem chance, sem refeição, sem articulação, sem consciência, problema sem solução. Sem paz, sem alívio, sem reduções da violência, sem resistência, revolucionários viram putas quando os balotes vêm à mesa. Sem ideologia, sem eleições que resolvam nossos problemas do dia a dia. Sem fez, sem sucesso, Brasil terra, sem lei, sem ordem, sem progresso, sem verdade, sem luxo, sem teto, sem terra, sem tempo, sem trampo, sem tudo, sem dinheiro, sem transporte, sem saúde, sem esperança, sem fé e sem virtude, sem atitude.